não vai me levar a nada. Cê achou que tudo ia ficar assim? Se me iludir foi sua melhor opção. Ainda tenho espaço no meu coração pra outro alguém que saiba me valorizar. Bate! Bandidão. Eu só queria um dia entender esse amor que sentes por mim. Agora eu vou perguntar: ou ela ou eu? Escolhe de uma vez, não tente me. ousada, escolha o ela ou eu. Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Eu sei que fiz errado tentando esconder. E ficava com ela e ficava com eu. Você perdeu. Mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava você não me deu. Eu já estou cansada, escolha o ela ou eu. Ou ela ou eu. Aí, DJ Lendas Produções. Sete vidas, meu amor, te daria todas